Jeff Black, 2000 e sempre. Se não entender, sente. Vai, vive o bagulho. Green Diesel na plant, falante, gospel, crank. Se grave é luxúria, nós tá curtindo elegante. Lombra fazendo grana, poder pagar de bacana. Sem drama, nem trama insana, sem risco de ir em cana. Rap é minha arma, meu trampo, que me traz calma no campo de batalha pelo rango e alguns bancos. Malandro, som de bandido, não. Som de ladrão, não. Som de malandro pela razão. Quem poderá entender a voz do coração, muito mais que uma levada no beat gravão. Rap de fé na mente dá nó, de quem quer nos ver só o pó. Peso nas linhas, mas que canção, se nela tem força. Eu sou Sansão. Crio provérbios igual Salomão, só não me curvo pra Deus de ladão. Que não me guardem, assalto em busão, vejo com os olhos além da visão. É grave, é chave. Sejam bem-vindos ao nosso show. É vibe, style. Entra em choque seu falador. Não vem que seu disque me diz que eu vou ser seu juiz e cobro essa parada. Sem fita dada, em prol da quebrada, componho rajada, conceito levada. Terra que ninguém pisa, sua mente, seu coração. Plante amor em terra seca, que é colheita, é de ingratidão. Sentimento sincero não conta pra qualquer um. Baú aberto não protege tesouro nenhum. Excesso de bondade e bom senso deixa infeliz. Quer me ver pedindo perdão por aquilo que eu não fiz? O mundo é impiedoso, pronto pra te humilhar. Aprendi a sonhar sozinho pra poder realizar. Me fecharão as portas, como quem diz desista. Rap abre minha porta sem passar na sua entrevista. Não mostre sua fraqueza, isso é arma pra alguém. Leão é rei da selva, porque não ri pra ninguém? E assim, sempre vai ser lei do mais sábio, do mais forte. E é na vende banca, mas eu não sou mais filhote. É grave, é chave. Sejam bem-vindos ao nosso show. É vibe, style. Entra em choque seu falador. Sempre foi ritmo e poesia, não vou mudar o sentido. Bang veio de fora e os fela diz tá muito gringo. Enquanto o negozinho discute o que MC pode cantar, corro atrás do meu sonho, meu som em todo lugar. Levando pique bom vivando, ostentação mas sem miséria. Quem não curte as nossas ideias, nós trata pique bactéria. Quero grave nas caixones, só quem é soltando a voz. Acesso pique Rick Royce, make new empinando as cross. Vou chave mesmo jão, fechando com os parça no peão. SP16 é nós Ribeirão, fazendo mó som pra toda função. Jão, meu rolê minha festa, e se tem festa eu vou pesadão. Onda de maloqueiro black com rap gravando. É grave, é chave. Sejam bem-vindos ao nosso show. É vibe, style. Entra em choque seu falador. É grave, é chave. Sejam bem-vindos ao nosso show. É vibe, style. Entra em choque seu falador.